Pop Hits volta logo mais à noite. E como sempre, você manda por aqui. Vote no seu som preferido em targetw.com e aproveite para viver um mundo Target. Pop Hits do ouvinte. Bom, para fecharmos a edição da tarde de quinta, vem o pedido do ouvinte Target através do Peça o Seu Som. E recebe um forte abraço o Jackson Barbosa. Ele que é de Cascavel, no Paraná. Tudo bacana por aí, Jackson? Bom, seu pedido rola agora aqui na Target. É o som de Curry, Lucky Ones, colocando ponto final neste Pop Hits. Fiquem todos com Deus e sempre aqui na Target International. Nos encontramos à noite. Bye, bye. We are lucky ones. Whatever comes, we are. Internacional Target Radios, referência para o mundo.